Quebranta-me, Senhor, para sentir com meu irmão alegria ou dor com teu próprio coração. Porque se eu não amar com o amor que sou amado, não poderei falar deste que me tem. Se a minha vida aqui não expressar o teu viver, inútil é pregar e muitas obras eu fazer. Eu quero ser, ó Deus, por teu Espírito conduzido, sentir por meu irmão o que Jesus já tem. Ser pão para o faminto alimentar e com a minha vida o teu amor manifestar. Oh, faz-me sensível ao teu Espírito, ó Deus, deixando realizar todos os desejos. Está.